Está no ar uma nova televisão. Um modo diferente de ver TV e sentir a proposta para um mundo melhor. Com ética e fraternidade. Uma programação para uma nova consciência, para transformar o mundo, superar dificuldades e mostrar o que há de mais belo no ser humano, a solidariedade. 24 horas no ar, com programas que orientam para um novo caminho de virtudes e valores, reconhecendo todas as raças, todas as culturas e a crença de cada um. Você vai ver filmes sobre as várias culturas no mundo, orientações práticas para uma vida mais feliz, o uso da medicina natural para uma saúde perfeita, o humor sobre a economia desses novos tempos e, para a criançada, histórias, brincadeiras e jogos de cooperação. A alegria espontânea de ser criança. A ciência da astrologia e como esta ciência é recebida pela civilização em todos os tempos. E para você que gosta de exercícios, a arte e a prática milenar do yoga para a saúde e o bem-estar. Tem também Tai Chi Chuan para o equilíbrio e a concentração. O Universo dos Sonhos, um surpreendente programa de transformação do ser. E às 7 da noite, uma agenda de boas notícias todos os dias. Está no ar, TV Supreme, direto pela internet, em tempo real. E pelos canais NET e mais. Cobertura para toda a América do Sul e América Central. TV Supreme, para o alto, para cima. Uma nova televisão. Para uma nova consciência.